Aumenta o volume, chama os manos pra escutar a liberdade em forma musical, tá no ar. Pelas ondas do som, Deus opera e te visita. Se crê, você vai ver. O som sai faísca, não pisca. Acredita, se liga na fiação. A aliança é Jesus com você e os irmãos. É hora de enfrentar os problemas de frente. Tira o pensamento de fracasso da mente. Os loucos tá no ar, vem pra cá, demorou. A voz agora é nossa, pois Jesus ressuscitou. Meu louvor, meu amor, meu Senhor está aqui. Abra seu coração, se envolva bem, sentir som do bom na unção dos crentão. Tá no ar, tem mano que se morde, vive a criticar. Eu não tô nem aí, tô com Deus, tô com o rei. Pra quem não botava fé, foi na fé que eu voltei. Aumenta o volume, vamos viajar. Liberdade em forma musical, tá no ar. Aumenta o volume, chama os mano pra escutar. Liberdade em forma musical, tá no ar. Pelas ondas do som, Deus opera e te visita. Se crê, você vai ver. Na rocha, a hora é agora de se decidir. O tempo tá passando, Jesus tá voltando, não vai regredir. O pão que desceu do céu, maná no deserto, a coluna de fogo te põe no caminho certo. A pedra que foi rejeitada pelo mundo ainda te ama. Quer restaurar seu coração e acender a chama? Então deixa pegar fogo, deixa inflamar. Deixa Deus tomar sua vida e deixa Deus trabalhar. Sua fama, sua grana é bacana, olha só. O mundo tá ruim, mas pode ficar pior. Joelhos vão se dobrar, línguas vão confessar. Que o número um só tem um, Jeová. Liga aqui na terra e faça o seu papel. Que o mais ele fará e ligará lá no céu. Ele te chama desse jeito, assim como você está, pra operar no seu poder. E quem não quer acreditar, aumenta o volume, chama os manos pra escutar. Liberdade em forma musical, tá no ar. Pelas ondas do som, Deus opera e te visita. Se crê, você vai ver. O som sai faísca. Aumenta o volume, chama os manos pra escutar. Liberdade em forma musical, tá no ar. Alerta traz o som que faz eco na favela. Se prende nos seus bens, suas faixas, suas mentiras. Na lama a esperança, o ódio profita. Na esquina, na viela, na curvinha da favela, te enganando como quer. Com astúcia e cautela, vai a peça o que se tem. Alguém agiu mal, camuflado em cada trago e no seu copo de cristal. Te passa mal, tá louco, é viagem, é loucura. Que tá matando a juventude pobre pelas ruas. Segue a sua, doidão, faça o que achar por bem. A vida não aceita falha e não tá fácil pra ninguém. Quantas vidas perdidas morrendo sem entender. Sua vida será melhor quando perceber que o mundo está em conflito, aflito está os corações. Em meio a costumes e a religiões, quer desfrutar do bem, praticando o mal. Sua vida financeira não te faz ser imortal. E daí quem você foi, e daí quem você é. Respeito é respeito, a obra não anda sem fé. Qual que é? Não tô a pé, não vi sozinho pra essa guerra. Alerta traz o som que faz eco na favela. Aumenta o volume, chama os manos pra escutar. Liberdade em forma musical, tá no ar. Pelas ondas do som, Deus opera e te visita. Se crê, você vai ver. O som sai faísca. Aumenta o volume, chama os manos pra escutar. Liberdade em forma musical, tá no ar. Alerta traz o som que faz eco na favela. Aumenta o volume, chama os manos pra escutar. Liberdade.